Bravo, localizador 9075. Complete com a torre 1-8-6-12, é bom pouso, 9075. 1862, eu tenho um bom serviço, até já. Torre Salvador, cordial, boa noite, 9075. Estabilizado, sinal do X-Ray. Pouso 9075, tráfego avistado, ajuste no 011. Número 2 para pouso, continue a aproximação, agora autorização 9075. 8-6 no solo aos 40, libere pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado Alfa Juliette, portão 05 nessa frequência 1-8-6. Esse é Alfa Juliette na 05 nessa frequência 1-8-6. Voo 9075, check 3. Baixar travado. Voo 9075, vento de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 011. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, gol 9075. 9075, 110 com 612, sem livre pouso, 190, 9075. Salvador, bom dia, tanto 3663, tem informação eco? 3663, bom dia, senhor, identificação, desça 2000 pés, via BOMF, ajuste 1011. 2000 pés, via BOMF, ajuste no 011, 3663. solo aos 44, libere pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 11 nesta frequência 9075. pista 3663, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Autorizado ILS X-Ray, pista 903663. Controle Salvador, são 3663, estabilizou ILS X-Ray. Complete, chame torre 186 com pouso 3663. Torre 1986-3663, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3663, 2 milhas para Simbra, o trem baixado e travado. Bom dia, TAN 3663, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 1, 0, 0 grau, 0, 7 nós. Livre, pouso, pista no 0, TAN 3663. primeira pista, próxima interseção à direita. Taxi autorizado Alfa Juliette até remoto do pátio principal, nesta frequência 3663. Alfa Juliette, remoto do principal 3663. O 075, prossiga. Ficado no 075, escute informação eco, minuto para cópia, senhor. Pronto para cópia. Voo 975 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após o Fito, Aperzulu 17, controle 119.35, transponder 5507, voo 975. 907, correto, 9075. Por gentileza, confirme o nível de voo apresentado, foi o 370 mesmo? Chame em funcionamento, senhor.